disseram que cantar fado é fuleiro, da Bia até ao Charmoso e da Amália ao Marceneiro. Já me disseram que cantar fado é careta, é coisa de antigamente, hoje em dia não se aguenta. Mas vamos lá a ver como é que é. Quem fala mal não sabe o que o fado é. O fado é cantiga antiga e boa, às vezes foi maltratado, mas nasceu cá em Lisboa. Quem se agonia ao ouvir cantar o fado tem bom remédio, vá chatear para o outro lado. O fado é livre, já não lhes deve nadinha. E se não gostam, desculpem qualquer coisinha. O fado é livre, já não lhes deve nadinha. E se não gostam, desculpem qualquer coisinha. Disseram que cantar fado é de macho, que é de filho da má vida, por acaso até não acho. Já me disseram que qualquer um canta um fado, não acredito e cuidado, o fado não é quadrado. Mas vamos lá ver como é que é. Quem fala mal não sabe o que o fado é. Antiga e boa, às vezes foi maltratado, mas nasceu cá em Lisboa. Quem se agonia ao ouvir cantar o fado tem bom remédio, vá chatear para o outro lado. O fado é livre, já não lhes deve nadinha. E se não gostam, desculpem qualquer coisinha. Já não lhes deve nadinha. E se não gostam, desculpem qualquer coisinha.